três e vou. Black music pra cabeça louca, pra chapar o crânio. Vem comigo trutar. Quando o DJ pegando toca disco. Nacional, tem os mano e tem as mina. Com a mão pra cima, microfone, sou preso e vou se mando a rima. Você quer ser do bom? Dia pra dançar. Preso e vou interior que representa pra você. É só na caixa, é só na caixa.